Tá. André Luiz de Oliveira Brandalize. Não, filho, é só muita letrinha junta, não se engane. Oi, tá me ouvindo? Ó, eu sou um católico casado com quatro filhos. Eu vou até fazer o seguinte, pera aí, segura aí. Tá, segura aí. Que eu tenho, toda vez que eu vou dar aula para as minhas turmas, aí eu faço uma apresentação. Quando é uma turma nova, eu me apresento, né? Deixa eu pegar uma aqui. Nessa. Que daí eu vou utilizar a mesma apresentação que eu coloco no slide, daí eu vou passando um por um dos pontos. Fica mais fácil, daí eu não me perco também. Não tenho, cara. Não tem. Não entro, veja, não entro muito nisso. Não entro muito nisso. Mas posso até, né, quando eu for falar como aí do advogado, né? Aí eu comento pra contigo. Cadê? Aqui. Bom, vamos lá. Quem é o André Brandalize? Bom, eu sou casado, tenho quatro filhos, né? Todos já são adolescentes. A mais nova tem 15, o mais velho tem 19. Sou católico. Sou podcaster, não sei se você já ouviu falar o que é podcast. Sou cinéfilo. Gosto muito de cinema. Sou palestrante. Sou blogueiro também, sou flamenguista, isso é importantíssimo, até para indicar o próprio caráter da pessoa, né? E sou professor de direito e sou advogado. Sim. Na verdade, funciona assim: você pode fazer o curso de direito, ao se formar, você é um bacharel em direito. Para que você to se torne advogado, você tem que fazer a prova, o exame da ordem. Passando no exame da ordem, registrado na ordem dos advogados, aí sim você é advogado. Tá, ok. Tá, ainda existem, mas já correm um risco, tá? Já vou colocar para você que já corre um risco. Mas vamos lá. Primeiro, o que que um advogado faz? Qual que é a atuação do advogado? Nós temos, na verdade, o advogado, assim como o membro da magistratura, né, o juiz e os membros do Ministério Público, nós somos o que a gente chama de operadores do direito. Então, nós vamos trabalhar com as situações específicas do direito dentro das diversas áreas da própria advocacia. Okay? Mas a ideia do advogado é que a gente auxilie para a execução da justiça. Tá? Então nós fazemos o primeiro filtro dentro dos casos que nos aparecem para apresentar ao judiciário, se for o caso. Muitas vezes não chega ao judiciário, se faz uma negociação fora, você acompanha negociações, você faz alguma orientação de alguma atividade. Então, necessariamente, o advogado, por mais que as faculdades nos preparem de forma geral para brigar em processo, a nossa atuação não é só de brigar em processo. Tem muita coisa que a gente faz antes disso. Antes de você entrar com a ação. Essa é a questão. Porque, por exemplo, eu posso fazer um acompanhamento de uma negociação de um contrato. Tá? Eu não vou entrar com uma ação por virtude dessa negociação de contrato. Porque se não chegar lá no final das contas, não tem um contrato. A única diferença é essa. Fora isso, a negociação ela vai existir. Tá, nós vamos acompanhar, nós podemos fazer orientações no sentido, não, esse daqui não é bom aceitar, isso aqui te coloca em risco, e aí você tem um trabalho consultivo e de orientação. Você não vai ter um trabalho processual. Então, o advogado ele não vai lidar só com o processo, graças a Deus. E aí você tinha perguntado das áreas, né? Ok, vamos lá. Eu sou da área trabalhista, 97, 98% do tempo, meu tempo de advocacia, eu já tenho 20 anos na advocacia. Desse 97, 98%, eu só lidei na área patronal. Então, eu lidei com empresas, tá? Atuando por empresas. Tanto em processos quanto algumas vezes até dentro do jurídico interno, acompanhando alguns processos, sim, mas fazendo um trabalho consultivo e preventivo internamente. E também atuo na área sindical, que é ligado até à área trabalhista, mas muitas vezes fazendo as negociações sindicais. Então, já sentei em algumas mesas para negociar junto com o sindicato. Outras áreas, tem o direito civil, tá? Ele vai, na verdade, o direito civil ele atua mais com interesses individuais, tá? Vai em referente a bens, a propriedades, questões familiares também, tá? Tem o direito ambiental, que ele vai lidar, acompanhar muitas vezes processos administrativos, principalmente para licenciamento ambiental, questões de infrações ambientais, né? E muitas vezes a participar de alguns processos, sejam até civis ou criminais, mas ligados ao direito ambiental. O direito empresarial, ele envolve muito as questões jurídicas de comércio. Hoje é uma área bem mais recente de atuação, é o direito de tecnologia de informação, tá? É uma área nova. E, de maneira geral, são aqueles advogados mais ligados ou mais próximos, né? A gente costuma dizer assim, mais antenados com aspectos de tecnologia, tá? Então, não é qualquer um que acaba caindo até nessa área. Direito do consumidor, que já diz que é a própria relação de consumo, né? O direito contratual é dentro do direito civil, tem direito penal também. E esse daqui, nos últimos tempos, tem aparecido bastante, principalmente na imprensa. Direito trabalhista, direito tributário, que vai lidar com a questão de arrecadação de impostos, taxas, obrigações tributárias, né? Existe aí o que eu tinha te comentado, muitas vezes não, o advogado, ele é a área do direito, mas não é uma coisa de processo, às vezes mediação, trabalhar com uma conciliação ou uma arbitragem antes que tenha algum tipo de processo judicial. E dentro disso, nós temos, tá, eleitoral, algumas outras, assim, não tão comuns. Então, o área é um pouco mais restrita, mas tem uma área pública. E essa advocacia pública, muitas vezes, vai lidar com licitações, às vezes. Faz, por exemplo, dependendo de algumas carreiras na polícia, você tem que ser ou bacharel em direito ou já ter uma experiência como advogado. Então, assim, é amplo, tá? Dá para brincar bastante. A defensoria pública não em todas. Geralmente a Defensoria Pública ela estabelece alguns tipos de ações que elas podem pegar e também ela vai pegar pessoas que efetivamente não tenham condições de arcar com o pagamento de um advogado. Tá? Então, são pessoas com condições financeiras mais baixas, são situações muito específicas também, então tem essa diferença que acaba pesando. Ok. Pois bem, Nós temos um código de ética na advocacia. Então, vamos imaginar o seguinte: quando você tem algumas instituições, como o Conselho Regional de Medicina, ou melhor ainda, né, o Conselho Federal de Medicina, você tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, significa que são instituições criadas ou possibilitadas por lei, que eles vão ter também uma legislação própria para conduzir as atividades, conduzir essa situação da advocacia, tá? Então, nós temos sim uma lei própria que trata especificamente sobre o código de ética da advocacia. Então, ele existe nesses órgãos, nesses institutos, eles vão ter também o seu conselho de ética, aonde, havendo a denúncia, né, a respeito desses profissionais, eles vão ser avaliados, eles vão ser julgados internamente pelos seus pares. E te digo, tem muita punição para muito advogado aí, tá? Funciona, mas aí você tem que ter, primeiro, uma denúncia, segundo, quem faz a denúncia também tem que apresentar elementos para que haja o julgamento, como qualquer outro tipo de processo, né? Você não, senão, vira assim, você, qualquer um vai lá e faz uma denúncia, o que chamar denúncia, entre aspas, tá? Denúncia vazia, porque você fala, ó, tal pessoa roubou, ok. Roubou o quê? Aonde? Ah, não sei, mas só sei que roubou. Não adianta nada, você tem que indicar mais elementos para que possa ser conduzido o processo, né? Você tem ainda não é algo muito, como é que eu vou te dizer, muito amplo, tá? Mas você tem dentro da igreja algumas associações que trabalham com advocacia, tá? Mas aí são advogados católicos que vão se associar. Então, por exemplo, nós temos União de Juristas Católicos, nós temos também uma Associação Brasileira de Advogados Católicos, ok? Então, existem essas movimentações, mas não existe, vamos dizer, uma pastoral específica, isso não tem. Tá. Ok. Cara, bom, vamos lá. Vamos trabalhar bem essa informação. Primeiro, quando você apresentou a pauta, até você não sabia, mas eu dou aula. A primeira aula que eu dou para a primeira turma que eu pego no, nos cursos técnicos, eu venho iniciar sobre os direitos humanos. Eu começo a falar sobre ele, tá? Tem que fazer uma apresentação histórica para demonstrar da onde veio a ideia dos direitos humanos. Pois bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1948. Pós Segunda Guerra Mundial, nós estamos iniciando um período de Guerra Fria. Então, toda a ideia de direitos humanos, ela nasce dentro de uma realidade de duas guerras mundiais, que basicamente pega quase pega só a Europa, mas pegam outros locais do mundo também, né? Mas, pô, a Europa, nas duas, foi muito atingida. Você tem que restabelecer essas sociedades, esses países. Então, ao você criar a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, você está tentando proteger uma população, principalmente desses países atingidos, inicialmente. Tá? Segundo ponto. Eu sempre falo para as pessoas, antes de criticarem a declaração, leiam a declaração. Ah, não, eu não aguento, é muito grande. Bom, para começar, são 33 artigos, não é algo muito grande. Segundo, não quer ler tudo? Leia só o preâmbulo. O preâmbulo é considerando que e tal. E o preâmbulo ele vem trabalhar principalmente fruto do que se descobriu da Segunda Guerra. Porque se sabia que tinha os campos de concentração, mas não sabia o que acontecia lá. Quando acabou a guerra, que se teve o contato do que se viu o que tinha nos campos de concentração, o estado das pessoas que estavam lá, as experiências que eram feitas, né? Porque eram usados como ratinhos de laboratório. Isso foi um peso muito grande. Então, essa barbaridade, que é um termo, inclusive, utilizado dentro da própria declaração, é um ato de barbaridade contra a humanidade. Ao mesmo tempo, você tem um período pós-guerra, e já durante o período da Guerra Fria também existiam, que eram países que estavam ligados ao Bloco Soviético com um regime político, um regime de governo extremamente autoritário, onde as pessoas também não tinham direitos humanos. As pessoas não tinham direitos, o direito de pensar, de falar, o direito de crer, o direito de liberdade, de ir e vir. Eles não tinham esses direitos. Não foi à toa que, quando foi lançada a declaração, nós tivemos 48 votos a favor, que eram membros da ONU, né? Não teve nenhum contra, mas nós tivemos 8 abstenções. Dessas 8 abstenções foram Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia, União Soviética e Iugoslávia, que faziam parte do Bloco Soviético. Países com regimes autoritários e que não tinham, não iam assinar essa declaração porque eles iam reconhecer que o povo dentro deles tinha direito, né? Se você reconhece que tem direito, você tem que dar esses direitos. Outro país, África do Sul. A África do Sul também não assinou a declaração. Pleno período de. Exatamente. Sabe? Eu vou assinar esse negócio e reconhecer que o povo, que os negros dentro do meu país têm direito? É complicado, né? E o outro país que não assinou foi a Arábia Saudita. Ele estava nessa participação, ele assinou a declaração. A declaração também teve uma participação do próprio Vaticano em algumas redações dentro da declaração, tá? O Brasil também. Então, e é fruto, é algo que já vinha sendo pensado desde o final da Primeira Guerra, desde o Tratado de Versalhes. Então, não é um negócio assim louco. É lógico, nós temos que avaliar o contexto histórico para entender essa declaração. Disso a gente não pode escapar. Ok? Agora, a aplicação hoje ela tem que ser um pouco trabalhada. Nem tudo são, vamos dizer, existem discursos exagerando para um lado e discursos exagerando para o outro. Nós não podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa que está presa não tenha direitos humanos. Ele é um ser humano e deve ainda ser respeitado como tal. Ele tem que cumprir a sua pena e, às vezes, as duras previsões da pena. Isso não se discute. Isso não se discute. Mas ele ainda tem direitos humanos por ser ainda um ser humano. A nossa própria Constituição Federal nos estabelece esse critério. Então, não é a questão assim. Ninguém, direitos humanos para humanos direitos, eu acho um pouco complicado dentro do nosso contexto legislativo. Ao mesmo tempo, dizer que os direitos humanos eles só são para um grupo também é um exagero. Eu acho que tem que botar um pouco, como a gente fala, né, as barbas de molho, com muita calma, e avaliar o contexto. Entendo, sim, qualquer criminoso deve ser alvo das duras penas da lei. Ponto. Isso não se discute. Porque senão aí vira festa da uva, né? Para quem é policial, Cara, olha só. Vamos imaginar o seguinte: você está dentro de uma reunião de condomínio, certo? Existem várias pessoas defendendo cada um ponto ali. Quem que vai ser? Quais ideias que vão ser mais chamar atenção? Aquela da maioria ou aqueles que gritarem mais alto? Então, aqui são esses que chamam mais atenção, tá? Ou se a ideia para uma boa parte ela for considerada ou absurda ou exagerada ou algo assim. Pois bem, vamos avaliar nosso contexto. Nós temos um problema prisional grande no país, tá? Nós não, não, o nosso problema, eu não concordo com qualquer pessoa que diga que nós temos um número exagerado de presos. Eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de percentual. Qual é o percentual de presos que nós temos dentro de uma população? Ok? É o primeiro ponto. Mas vamos lá, vamos adiante. Nosso sistema prisional, de forma geral, é ruim. É ruim em que sentido? Nós temos superlotações, nós não temos um controle efetivo. Veja, isso é de uma forma geral. Nós temos alguns presídios onde existe uma certa tranquilidade na condução dos presidiários. Mas existem presídios que são péssimos. Existem presídios onde os agentes penitenciários não conseguem mandar lá dentro. Então, vamos imaginar o seguinte: dentro de um estado com menor condição financeira, com uma situação financeira mais grave, você acha que eles vão conseguir dar um presídio com boa qualidade? Não, lógico que não. Então, se você não dá um presídio com uma boa qualidade, você vai ter um problema a partir do momento que você tem pessoas que estão sob a tutela do Estado, e os presidiários são pessoas sob a tutela do Estado, cumprindo uma pena prevista na lei, tudo bem, a pena tem que ser dura, concordo plenamente, mas ainda são pessoas sob a tutela do Estado. E dentro disso, o Estado tem uma responsabilidade para dar as condições mínimas de sobrevivência digna para esses seres. Porque são seres humanos. Então, aí nós temos um problema. Agora, não dizer que, por exemplo, como você disse, vítimas de crimes, as famílias de policiais, desses policiais que são mortos na sua ação profissional ou não, né? Porque às vezes ele é vítima de uma emboscada, alguma coisa fora, que eles não teriam direitos humanos, também é uma maluquice. Tem que ter. Na verdade, os direitos humanos eles têm que ser trabalhados de uma forma geral para toda a população, dentro das suas características. Eu não vou conceder, por exemplo, para um presidiário o direito, olha assim, ó, você está preso. Mas se você quiser, está aqui a chave. Você pode ir lá na padaria, comprar um pão e voltar. Não. Eles têm a sua liberdade restrita dentro da pena que lhe é imposta. E a isso ele tem que ser imposto. E essa liberdade não pode ter, por exemplo, contato com o exterior, não pode ter televisão, esse tipo de coisa, não. Ele está cumprindo uma pena, ele tem que ser trabalhado dentro disso. Ao mesmo tempo, dizer assim, mete dentro de uma sala que cabe, uma sala não, perdão, uma cela que cabe 6, você vai botar 15? Ainda boa, você está pedindo para que tenha uma rebelião. Isso. E sim, isso faz parte dentro da concepção de direitos humanos, né? Existe a limitação, a restrição à liberdade, diversas outras situações, mas esse é um direito previsto em lei. E é interessante até você ter tocado nesse assunto, porque efetivamente nós temos diversos amigos em comum, nós dois, e eu confesso, eu não vi nenhum contato meu de rede social fazendo, sendo desrespeitoso, inclusive, à criança. Tá? Isso eu não vi. Eu vi pessoas que não gostam do ex-presidente, com os seus motivos para isso, assim como tem os outros que gostam, que têm os seus motivos, nós podemos concordar ou discordar de algum deles, ok? Mas eu não vi ninguém sendo desrespeitoso à criança. Aí, a gente viu prints, né? Os prints rolaram. Prints rolaram. Dentro dessas características, assim, eu tenho, dentro dos meus contatos, eu tenho de tudo, tá? Eu tenho pessoal de direita, pessoal de esquerda, entre outras situações. Ainda assim, entre eles, eu não vi ninguém. Eu vi algumas pessoas, talvez até por desconhecimento da legislação, inicialmente reclamando, poxa, agora que o cara já vai querer pedir para ir no enterro. Mas esse é um direito que ele tem. E além disso, eu acho que existe uma situação, talvez, e até por isso eu acho que a legislação prevê, é a questão humanitária. Nós não estamos falando de uma pessoa com quem ele não tinha contato. É o neto dele, né? Não é a tia Cotinha que é a prima da tia avó que ele nunca teve contato. É uma situação, eu acho, um pouco mais diferente, né? Um pouco que deve ser avaliada em um contexto diferente. Assim como eu achei um absurdo aqueles que ainda vejo, tá? Pessoas que ironizaram o caso ocorrido com o Bolsonaro, que foi a questão do esfaqueamento e da lesão que ele teve, do problema todo. Também eu acho um absurdo aqueles que venham a ironizar o falecimento. Pode discutir, a pessoa pode dizer, não concordo, achar que o cara não devia ir. Tudo bem. Então, altera a legislação. Até lá, existe essa previsão na legislação. Não tem muito o que fazer. Isso, a doutrina social da igreja ele tem muitos pontos nesse sentido, não só assim, a vantagem quando a gente fala doutrina social, porque ela vai buscar em diversos às vezes diversos documentos da igreja e pronunciamentos até de alguns dos papas trazendo essas informações. Mas sim, a DSI coloca que é a questão desse direitos humanos. Veja que um documento muito interessante sobre, inclusive sobre direitos humanos, não deixa de ser a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. É fantástica aquela encíclica, é muito interessante que ela começa inicialmente dentro de um aspecto próprio de sua época, tá? Ela é uma reação a muitas coisas da sua época. Ela dá uma paulada no socialismo e comunismo, depois ele faz uma crítica ao capitalismo e vem estabelecer condições de dignidade para os trabalhadores. Você vai entender esta encíclica entendendo o período histórico, tá? E a igreja tem, a DSI tem, é repleto de situações onde vem defender isso. Ela é atual, ela é atual. Veja, o que que eu digo entender o contexto histórico? Veja, uma das bases do direito do trabalho, ela é fruto deste período, deste momento, a partir de 1890, tá? Aonde teve a encíclica Rerum Novarum, teve também, por exemplo, na Alemanha, foi o primeiro país a adotar a justiça do trabalho, foi eles que inicialmente criaram essa ideia, que aplicaram. Foi ali o surgimento, o início no surgimento de uma ideia, uma concepção de um direito do trabalho internacional em razão de uma condição social desses trabalhadores, tá? Abusos e tudo mais. Veja, para a gente chega até a ser absurdo, mas começou a se falar, por exemplo, uma limitação de jornada de trabalho para 12 horas. Cara, nós trabalhamos 8 horas por dia aqui. Eles estão falando limitar em 12. Se você limita em 12, você está dizendo que pessoas trabalhavam mais do que isso por dia. Foi uma ideia de se criar a ideia do descanso semanal remunerado, né? Ou descanso semanal, que dependendo do local, não é remunerado. Mas ok. O nosso domingão aqui, que é de forma geral, que existem pessoas que trabalham no domingo, folgam em outro dia, ok, tá? Mas começou a vir, de uma forma mais geral, o descanso ali, porque não tinha, cara. Trabalhavam 7 dias por semana, mais de 12 horas por dia. Então, eu digo o contexto histórico quando você vai avaliar este tipo de coisa. Aí talvez ele não seja tão atual, porque era uma questão própria daquele período. No entanto, muitos aspectos ali são atualíssimos. E vão continuar sendo. Enquanto você tiver força de trabalho, vai continuar sendo. Pode, pode. Veja, nós temos que entender, e isso aqui é complicado, tá? É um pouco complicado de uma forma geral. Tanto por um lado da atuação de alguns advogados, quanto da visão, vou colocar o termo assim, dos leigos em relação ao direito. Fazer a defesa de qualquer pessoa a dar a condição para aquela pessoa que ele tenha um julgamento justo. Eu sei que na prática a teoria é outra. Eu já entro nesse ponto, ok? Mas você perguntou, para um advogado católico, ele poderia defender um criminoso? Pode. Pode. Não existe uma limitação nisso. O que é ruim, o que não poderia, e aí é um problema de consciência é o advogado dizer, o advogado católico seguir a linha que que o cliente gostaria, ou fazer uma defesa do que não é o correto, tá? Do que não é verdade, certo? Então, isso é uma situação específica que tem que ser trabalhado. Aí sim, aí seria um problema. Vamos considerar o seguinte: uma pessoa está sendo acusada do homicídio de uma criança, ok? Cara, tem não só testemunha, mas está filmado, seja o que for, tem todas as provas ali. Seria errado o cara falar, não foi ele. Como assim? Como não foi ele? Nós temos, está tudo aqui indicando. Certo? Como que não foi ele? Então, seria um complicado. Nós vemos, não é incomum você ver advogados que estão defendendo alguns profissionais, quer dizer, alguns criminosos ou alguns acusados, tá? E que esses advogados, eles simplesmente eles largam a ação, ou eles renunciam o que nós chamamos de patrocínio da ação, porque não é patrocínio que ele está metendo dinheiro, mas é porque ele é o termo que se utiliza quando ele está atuando por uma das partes. Ele renuncia o patrocínio da ação por questões de foro íntimo. Ele não concorda com a linha que o cliente quer usar. Ele entende que não é a forma como deveria ser conduzida e ele não quer agir daquele jeito. Ok. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Estaria até correto, né? Numa situação como essa. Então, veja, o advogado, ele pode, ele tem a possibilidade de não atender algum tipo de ação. Se um tipo de. Ele não é obrigado a atender, até porque existe, é um contrato, você está contratando um profissional para uma prestação de serviço. E a prestação de serviço não é pelo resultado. A prestação de serviço é pela atuação no processo. Se o advogado não concorda com a linha que o cliente quer, ele renuncia à procuração ou nem firma o contrato. Ok. Certo. Certo. Então vamos trabalhar uma questão diferente. Uma vez conversando com um amigo, que é delegado de polícia, e ele disse o seguinte: quando você vai trabalhar em um processo, que seja um processo até criminal, tá? Para que você entre, você tem que ter alguns elementos de prova para poder ingressar, propor ação penal, tá? Perfeito. Dentro dessa condição, eventualmente acontece de algumas pessoas que atropelam o trâmite. Eles correm com o negócio e na hora de entrar com a ação, deixa de ter algum tipo de prova que seria necessária ou importante, né, que também ou então existe algum tipo de nulidade no processo, e aí faz parte da atuação da advocacia. Veja, ele não está dizendo que o cara é inocente, nada. Ele está trabalhando dentro de questões essenciais ao processo. E aí pode-se pedir uma nulidade, que essa nulidade pode ensejar não só a nulidade de todo o processo e começar de novo. Ou, dependendo da situação, talvez até gerar, aí eu confesso que não é muito a minha área, mas poder gerar uma nulidade na denúncia. Tá? Ele está dizendo que ele está ajudando, vamos colocar assim, ele está ajudando a livrar, de repente, uma pessoa que é culpada. Certo? Mas, ao mesmo tempo, ele está lidando com questões processuais. É uma situação. Veja que situação complicada você trabalha aí. Aí entramos novamente à questão de ética. Muitas vezes, muitos advogados católicos tentam evitar este tipo de ação exatamente para não ter que lidar com coisas nesse sentido. Tá? Então, eu vou dizer para você até que ponto nós estamos trabalhando com a ideia, vamos dizer assim, até você que perguntou se seria um pecado. Jovem. Depende. Bom, vamos trabalhar com ética aí. Eu acho que, dependendo do contexto, é errado. Seria, não teria a ética dentro da visão católica. Dentro da visão da advocacia, você pegar um processo, trabalhar com as nulidades para anular e trazer tudo de volta, você vê uma prestação de serviço onde você não negou, onde você não está defendendo a inocência. Tá? Você não está defendendo a inocência. Mas, dentro de um julgamento justo, se existe uma nulidade no processo, ela tem que ser declarada e tem que retornar. O julgamento justo, ele trabalha com isso também. Você vai perguntar do divórcio? Faz bem, faz bem. Ah, cara, esse assim é porque assim o advogado vai responder, depende. O advogado adora essa frase, tá? Essa palavra, depende, tudo vai depender. Bom, nós temos inicialmente, vou dar para você, em 2002, o Papa João Paulo II, ele fez um pedido que os advogados católicos não aceitem mais casos de divórcio, certo? Então, isso é ponto pacífico que o Papa pediu que não aceitasse. E nós estamos, isso aí está previsto no direito canônico, e essa coisa aqui, não. Mas, nós temos algumas possibilidades aonde se faz necessária a atuação, não é no divórcio propriamente dito, mas seria uma separação, até por uma questão de segurança, tá? Então, por exemplo, nós temos no próprio Código de Direito Canônico, no cânon 1151, diz assim: os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência conjugal, a não ser que uma causa legítima os excuse. Ou seja, os cônjuges têm o direito de manter o relacionamento. A partir do momento que você tem o relacionamento criado, né, e você tem o sacramento, o matrimônio vai existir, se eles fazendo separação civil ou não, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas, eventualmente, você vai ter uma realidade onde esse relacionamento não tem mais como ser mantido a convivência. Aí você vai trabalhar com uma questão de separação. Aí você tem os cânons 1152, 1153, falando dessas possibilidades. Por exemplo, 1153, parágrafo 1º, diz assim: se um dos cônjuges provocar grave perigo da alma ou do corpo para o outro ou para os filhos, ou de algum modo tornar a vida comum demasiado dura, proporciona ao outro causa legítima de separação, quer por decreto ordenado lugar, quer também se houver perigo na demora por autoridade própria. O que nós estamos falando aqui? Pô, imagina então um dos cônjuges que está querendo matar o outro. Ou o filho. Né? Então, você tem a possibilidade, você tem uma causa justa para que, uma causa legítima, vamos dizer, para que faça uma separação. Você está dizendo que o matrimônio, o vínculo do sacramento vai deixar de existir? Não. Você não está falando isso. Você está tendo a possibilidade de fazer uma separação, o que a gente costuma falar, né? Separação de corpos, apenas civil, exatamente para evitar que um dano maior seja causado. E, ao mesmo tempo, dentro da visão, dentro da previsão própria do Código de Direito Canônico, ainda que ocorra esta separação, ela não está declarando a nulidade ou anulando o sacramento do matrimônio. Tá? Então, assim, é possível um advogado atuar numa ação de divórcio em situações específicas onde não exista mais possibilidade De se manter essa convivência conjugal, sim, é possível. Tá? E lógico, se nós estamos trabalhando dentro de um conceito, de uma outra ideia, o católico aí, que vamos dizer, que seria a vítima, ou que seria o cônjuge inocente na relação, provavelmente ele também teria que se. E aí é uma relação dele com a igreja, também com Deus, né? De manter-se impossibilitado de criar outro relacionamento, porque senão aí dentro do que nós temos do próprio Código de Direito Canônico, ele entraria no Código de Direito Canônico, no Catecismo, ele entraria na situação do adultério. Isso, para verificar uma possibilidade de nulidade e tal, né? Existe essa chance também, aí entra esse já cairia numa ação dentro, uma ação eclesiástica, né? Dentro da igreja. Mas dentro da área civil, o advogado, sendo ele católico e disposto a seguir a preocupação em especial de manter o vínculo matrimonial, ele teria que limitar os casos onde ele poderia atuar, né? Não, nunca trabalhei, até já cheguei uma vez a conversar com uma pessoa sobre isso, mas sobre ela levantando algumas questões, mas eu não cheguei a atuar. E veja, eu teve uma coisa bem interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha três certezas. Uma delas, eu nunca ia lidar com direito do trabalho. A outra, eu seria juiz. E terceiro, eu nunca ia lidar com ações do direito de família, tá? Pois bem, virei advogado trabalhista, a primeira já falhou, não virei juiz, a segunda já falhou e a terceira, eu consegui manter, nunca lidei na área de direito de família, mas também nunca lidei nesses processos de nulidade matrimonial. Muito embora, assim, goste muito, muito de estudar o Código de Direito Canônico. Adoraria fazer, mas não consegui. Eu tenho vontade, confesso que eu tenho vontade, não só por esse tipo de ação, forma bem específica, mas por outros critérios ali. Por exemplo, a própria instituição, o auxílio na criação dos estatutos de associações religiosas, né? Isso aí é um troço bem, bem interessante. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Tudo depende também de como a gente vai encaixando. Até inclusive você já comentado que teve uma pessoa que já errou, né? Que a advocacia não deixou de existir. A advocacia está correndo um risco, tá? Existem alguns sistemas dentro da tecnologia de informação, dentro da TI, que estão criando, aonde estaria se possibilitando se criar processos e até julgamentos, então isso poderia afetar até mesmo a magistratura, sem a necessidade de advogados. Tá? Ele seria uma avaliação objetiva da legislação e até dentro de análise de casos anteriores, né, de jurisprudência que já existe. Agora, a partir do momento que você tem muitos casos aonde você a visão do ser humano é necessária, até por questões específicas, peculiares e tal, eu dizer assim, existe um risco dela diminuir bastante, mas ser extinta, eu acho meio difícil. É assim. Advogado, é. Aqui no Brasil eu te digo que não é fora algumas áreas como direito penal, onde o recurso em cima de recurso, com mais recurso em cima do outro recurso, eles acabam atrasando mais as ações, né? Mas de forma geral, o nosso problema é uma de estrutura, muitos estados, muitos tribunais têm um problema de estrutura para agilizar os processos, e outra é a própria questão processual que inviabiliza alguns processos serem céleres, serem rápidos, tá? Mas algumas coisas, como por exemplo, o próprio direito do trabalho, justiça do trabalho, ela costuma ser rápida. Hoje vai depender do estado. Tem tribunal que é assim, cara, que demora 3 anos você ter uma sentença. Aqui no Paraná, eu vou te dizer que em menos de um ano tem vários trabalhos que em 4 meses você já tem a sentença. Então é muito rápido. Então depende da estrutura, depende da boa vontade do juiz também, né? Tá. Ok. Tá. Igreja no Brasil. Nós temos um problema. Assim, eu acho que não é só no Brasil, mas é mais fácil a gente falar do nosso terreno, né? Nós temos um problema. E pode envolver um pouco de formação do próprio seminário e alguns sacerdotes, infelizmente, eles não. Uns não cheiram ovelha, como o Papa Francisco pediu. Outros cheiram ovelha e, na verdade, parece que são ovelhas, não assumem o seu sacerdócio. Eu acho que nós temos um problema, uma falta de uma mão mais dura. Dura no sentido de, gente, é assim, assim, assado. Quer ser católico? É assim, não quer, tchau. Tá? Isso eu vejo. E a diversidade de movimentos, não acho ruim, pelo contrário, acho muito bom. O que incomoda, efetivamente, às vezes são pessoas dentro da igreja, sejam de movimentos, sejam religiosos, que não atuam com a visão religiosa, mas ou com uma visão social e política antes de tudo. Sendo que a nossa base, inicialmente, ela vem primeiro Cristo, depois o resto, né? Eu acho que esse é o primeiro problema. E lógico, eu costumo dizer, você quer avaliar, veja a postura das pessoas na celebração eucarística. Seja ele leigo, seja religioso, seja sacerdote, né? Ali você vai entender mais ou menos. Se na celebração eucarística você não tem a fé nas posturas, nas ações, do resto vai estar meio esculhambado. Essa é uma visão minha. Eu acho que ele tem um papel importantíssimo, um papel de coadjuvante. Eu não vejo o papel do leigo como o principal, tá? Eu acho que tem um papel de coadjuvante dentro da igreja, mas é um papel importantíssimo, porque nós temos até, inclusive, uma população muito grande, né? Então vamos imaginar o seguinte: Então, a pessoa vai na missa, ok, reza a missa juntamente com todo mundo, tá lá, é lindo, maravilhoso, piedoso, um santo. Ele saiu da porta, ele é outra pessoa. Então, o primeiro papel do leigo é o testemunho, tá? O segundo é uma ação, sim, seja ela no auxílio, no aspecto espiritual, em questões sociais ou, por exemplo, questões políticas, mas tendo como primeira visão, primeiro passo, aquilo que ele tem dentro da fé. Se ele faz essa contraposição, aí é um equívoco. Então, eu acho que o papel do leigo dentro da igreja, ele é importante para dar a continuidade àquilo que a igreja apresenta. Não, não, por isso, eu falo que não é o principal, porque esse leigo tem que ser formado, ele tem que ser preparado. E aí nós dependemos inicialmente do clero, né? E é no clero que nós vamos ter a primeira formação, e a formação talvez até mais forte. Os leigos vão ajudar muitas vezes nessa formação, mas a partir do clero, não é à toa que, por exemplo, os documentos da igreja são criados no clero. Então, eu vejo nesse sentido. Um ping-pong. E... Tá, ok. Não, não gosto, seu Tongo, velho. Um filme, assim, não. Sociedade dos Poetas Mortos. Os Miseráveis. Padre Antônio Deiana, que foi pároco aqui na paróquia e hoje ele está como vigário da paróquia. Ah, como é que é aquele? Um bispo? Não, bispo Dom Pedro Fedalto, que foi arcebispo aqui de Curitiba, até porque ele foi o instrumento, foi onde eu conheci minha esposa. Com uma reunião na casa dele. Já, já. João Paulo II. Santo Agostinho. Um juiz que eu admiro. Não, não tá, não tá. Na verdade, eu estou aqui escolhendo um juiz que eu admiro. Caramba. Cara, eu vou dar um nome aqui. Tem gente que vai reclamar. E juiz é assim. Qualquer advogado, ele pode admirar, o que nem sempre quer dizer que ele concorde com algumas ou várias de suas decisões, tá? Celso de Mello. O ministro do STF. Não, o Celso não. É o Marco Aurélio. O Marco Aurélio de Mello é primo do Collor de Mello. O Celso já foi. Na verdade, o Celso ele tá. É porque, na verdade, hoje, se você tem o Toffoli como o presidente, a tendência é ser o que entrou depois dele. Tá? Ele segue, na verdade, uma sequência de tempo na casa, tá? Então, é dentro dessa linha. Depois do Toffoli, porque foi, ó, foi a Carmen Lúcia. Quem entrou depois da Carmen Lúcia foi o Toffoli. O depois do Toffoli é o Luiz Fux. Não, nomeado pela Dilma, depois do Fux teve a Rosa Weber e teve o Barroso. O Barroso e o Fachin. O Fachin foi o último nomeado pela Dilma. Então, Na verdade, depois do Toffoli vai ser o Fuchs. Não acredito que a Rosa chegue lá. Que ela pegue, porque na verdade a Rosa ela limite para aposentadoria dela em 2023. Então, se ela pegar, vão ser poucos meses. Um podcast hoje? Pô. Pô, não, mas eu não citaria. Eu não citaria o meu. É, eu gosto do meu, tá? Eu tô até tentando criar coisas novas dele, mas não citaria. Cara, um assim que eu tô. Que eu gosto bastante é o Café Brasil. Se bem que, o que eu não perco mesmo, o Café Brasil eu ouço todos, mas que eu acho que mudaria, o Rapadura Cast. Não, um ou outro, às vezes até, assim, só se eu não assisti o filme, tá? Aí eu não ouço, mas Rapadura, como fala de cinema, eu ouço todos. Agora, um que eu gosto bastante, na verdade, assim, eles criaram como podcast, é da CBN, é o do Max Geringer. É, eu gosto muito, né? Até porque ele fala de gestão de pessoas, e por mais que eu seja, assim, advogado, eu trabalho também na área sindical, relações de trabalho sindicais, e aí gestão de pessoas eu acabo envolvendo. Então eu sempre ouço. Tá. Álvaro. Não, não tem nem dúvida. Tem que escolher um dos dois? Eu gosto muito dos dois, mas Paulo VI. Jovem Nerd. Tá. 7. Muito recente, cara. Muito recente, eu vou dar nota 7. Não tem como avaliar ainda a frente. Tem muito desencontro de informações, muita conversinha. Então, por enquanto, nota 7. Não, não. Eu não gostei. Eu entendo que é uma opinião pessoal dele, uma posição pessoal. Nós temos amigos em comum. Eu não o conheço, tá? Mas nós temos amigos em comum. Só que eu, particularmente, não gostei. Eu acho que ele tinha um papel inicialmente muito importante ainda no judiciário. Talvez viesse ao STF, muito embora eu achasse meio que prematura a ida dele para o STF. Opinião minha. Conheço várias pessoas que discordam, mas como ministro, não sei, eu não gostei. Operação Lava Jato, 9. Cinco. 3. Não, campanha Fraternidade 3. Se perde, eu acho que se perde muito a chance de você fazer uma coisa mais espiritual do que social. Por mais que seja uma campanha de fraternidade, mas às vezes pega umas coisas e uma forma de condução, talvez não própria, se fosse a ideia da CMB, muito embora eu acredite que seja, mas muitas coisas que chegam em paróquias, em algumas dioceses, não é certo. Nota? Você quer uma nota? Pra mídia? Cara, nota 9. Nota 9 porque, assim, são ainda. Ele está crescendo, tem uma melhora muito grande no crescimento do próprio podcast em si, mas. Tem uma mudança, né? Teve um período que era só jogos e coisas. Adolescênticas, vamos brincar desse jeito, mas mudou muito, melhorou a qualidade não só de produção, mas de conteúdo. Então isso ajuda bastante. Tá. Bom, na verdade, eu vou anunciar duas coisas, né? Uma, eu realmente eu tenho um podcast que se chama Alô Brandalize. Esse podcast, na verdade, assim, ele não tem um tema específico, uma linha específica, tá? Tanto que ali já falei sobre. Inclusive você, Vitor, já gravou junto, né? Sobre eleições. Já falamos sobre duas pessoas, por exemplo, que eu acabei gravando bem, que eu gostei bastante. Uma foi a Gladys, que é uma amiga minha. Ela é uma cientista que mora nos Estados Unidos. Ele foi falar um pouco sobre ela e tal. Falei também sobre a profissão de vaticanista, quando eu gravei com uma vaticanista brasileira que está lá em Roma, né? Já falei isso também sobre islamização da Europa, direita e esquerda, monarquia. Então tem diversos temas. E os dois últimos, pelo menos assim, os últimos que eu gravei, eu peguei, por exemplo, sobre filmes, como eu disse, né, eu gosto de filmes. Então eu peguei assim, o que você pode tirar de filmes para experiências ou lições para a vida, seja na área profissional ou seja na área pessoal. Então tem 19 episódios. Apesar de ser um pouquinho antigo, mas ele tem 19 episódios. Eu gravo quando eu tenho tempo também, porque produção de podcast não é um troço fácil, né? E a outra coisa, que é um podcast também, mas daí tem uma página no Facebook, que se chama, o podcast é o Nerds Geeks e Católicos, é o NGC. Nós trabalhamos a ideia do podcast com coisas nerds, mas dentro de uma visão católica, né? E nós criamos uma página no Facebook, é a Nerds Geeks e Católicos. Quem quiser procurar, estamos lá, e a gente sempre costuma colocar, está colocando quase que diariamente, alguma imagem, uma brincadeira, alguma coisa, né, envolvendo tanto, muitas vezes, o aspecto religioso ou da igreja, né, questões da igreja, e também situações do mundo nerd, né, de filmes, livros, com algumas referências. Então, só para ter uma ideia, teve um que a gente colocou esses tempos aqui, que foi uma foto do Schwarzenegger encontrando o Papa Francisco. Aí tem ele falando assim: eu preciso de suas roupas, suas botas e do seu Papa móvel. Que é uma referência ao Exterminador, né, do filme do Exterminador do Futuro. Então, assim, recomendo, procurem esses dois. Acho que vale a pena acompanhar esses dois pontos que eu indiquei. Certo? Cara, eu que agradeço a lembrança, o convite. E estou à disposição, cara. Precisou, tamo aí. Sério? Sério? Sim, desse ponto? Caramba, cara, você me quebra os dedos. Não, eu vou indicar sim. Eu vou indicar, só que é jazz. Ah, cara, eu tô na fase do jazz ultimamente. E eu quero que você coloque aí Summertime com a Billie Holiday. Tá, legal. Tá. estar disponível no Twitter, no Facebook e no Instagram. Valeu, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. Um salve Maria. E acabou. Beleza. Deixa eu...